Regozijai-vos, justos do Senhor, a Ele louvores. Nosso grande amor, com harpa e saltério, cantamos a Ti um cântico novo, em júbilo aqui. Tua palavra é reta, fiel é o Teu ser. A terra cheia de bondade, Teu poder. Olhas dos céus, com graça nos vês. Formas nossos corações em Ti. Somos três. O povo escolhido em Ti, nosso bem. Nossos olhos se voltam, Senhor, para Ti. Em Tua misericórdia encontramos aqui. Os reis não se salvam pela força do chão, nenhum homem valente tem segurança, não. Teus olhos são sobre os que esperam em Ti. Livra-nos da morte, em Ti queremos crer. A nossa alma espera, é em Ti confiamos, Teu amor nos sustenta, sempre nos guardamos. Seja a Tua misericórdia sobre nós, como em Ti esperamos, cantamos a voz. Bem-aventurada a nação que Te tem, o povo escolhido em Ti, nosso bem. Nossos olhos se voltam, Senhor, para Ti. Em Tua misericórdia encontramos aqui. Regozijai-vos, justos do Senhor. Nosso coração se alegra em Teu amor. Regozijai-vos, justos do Senhor. Com louvor e adoração Te damos, Senhor.